dormir, mamãe canta uma canção para o neném dormir, que é tudo meu coração. Para o neném dormir, papai canta uma canção para o neném dormir, que é tudo meu coração. Dorme, meu neném, dorme. Jesus já vem te abençoar. Para o neném dormir, mamãe canta uma canção. Para o neném dormir, é tudo meu coração. Para o neném dormir, papai canta uma canção. Para o neném dormir, é tudo meu coração. Dorme, meu neném, que Jesus já vem.